selvagem, hey! Gangue selvagem, ho! Under Magic, Rico, Coco, Bolo, Bobo, é nóis de novo. Gangue selvagem, hey! Gangue selvagem, ho! Adriana sabe, está no ringue, é. Guerreira mulher, é, só pra quem é. Exemplo de vida, pode botar uma fé. Luta contra tudo, com gana, vontade. O homem tem orgulho da grande mulher de verdade. 12 anos de idade, momento de Cinderela. Nas noites de São Paulo foi rainha de passarela. De gênio embaçado, não era modo que queria. Fugiu de Barcelona e retomou sua vida. Aí viveu no que sonhava, Brasil é a parada. Menina mulher, guerreira na estrada. Sempre na persistência, é, do tipo bamba. No sangue é correria, na vida nunca desanda. Rainha, mulher, tipo flor pra natureza. Deus abençoou, deu coragem à beleza. Cruzado de direita, esquerda é fatal. Golpe calculista, giga no ringue total. Beleza, marcante, poder dos seus jabes. Mulher tipo guerreira, Adriana Salles. Adriana Salles. Adriana Salles. Gangue selvagem, hey! Gangue selvagem, ho! Under Magic, Rico, Coco, Bolo, Bobo, é nóis de novo. Gangue selvagem, hey! Gangue selvagem, ho! Adriana sabe está no ringue, Joe. Gangue selvagem, hey! Gangue selvagem, ho! Under Magic, Rico, Coco, Bolo, Bobo, é nóis de novo. Gangue selvagem, hey! Gangue selvagem, ho! Adriana sabe está no ringue, Joe. Adriana Salles. Adriana Salles. Adriana Salles. Adriana Yeah.